Este é o Segurança Legal, episódio 70, gravado em 25 de fevereiro de 2015, Ataques Cibernéticos. Neste episódio, tratamos sobre os principais conceitos técnicos envolvendo os ataques cibernéticos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além disso, no nosso site, como vocês já sabem, é possível encontrar o link tanto para o iTunes quanto para o feed, em que você pode assinar no seu agregador preferido e acompanhar, assim, sempre que sai um novo episódio do podcast Segurança Legal. Vocês sabem também, todos aqui que nos acompanham já sabem disso, que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em direito da tecnologia e segurança da informação. Hoje falaremos, inclusive, sobre os ataques, as formas de ataque, e muitas vezes as pessoas e as empresas querem saber o quão vulneráveis tanto as empresas quanto os seus sistemas estão. Então, se você deseja um apoio profissional especializado nesse sentido, saiba que a Brown Pipe pode ajudá-lo, inclusive com a realização de vários níveis de testes de invasão. Conheçam os serviços da Brown Pipe em brpe.com.br. Se você não quiser ouvir as mensagens dos ouvintes, vá diretamente para 22 minutos e 55 segundos. Pois bem, Vinícius, a novidade aqui, a notícia novidade, é a nova fase da auditoria do TrueCrypt, finalmente, né? É, Guilherme, finalmente, né? Porque a gente teve aquela primeira fase, aí depois daquela primeira fase teve aquela confusão do site do TrueCrypt, né? É, que o pessoal abandonou o desenvolvimento do TrueCrypt. E agora, finalmente, a segunda fase dessa verificação, que é uma fase apenas de alguns componentes chaves do TrueCrypt, né? E não do TrueCrypt como um todo. A outra notícia que a gente tem, né, relacionada ao TrueCrypt, é que, conforme o Snowden já colocou algumas vezes aí em algumas palestras, o TrueCrypt parece ser seguro. É verdade. É, a questão é que ele está sem desenvolvimento ativo, pelo menos por enquanto, e os desenvolvedores nem cederam os direitos para que outros simplesmente seguissem mantendo o TrueCrypt tal como ele é, né? Tal como ele está. Sim. Então a gente tem essa situação bem confusa aí com relação ao futuro, ao estado atual e ao futuro do TrueCrypt. Mas, de qualquer modo, essa verificação que está sendo feita, ela é bem-vinda, e vamos ver se o pessoal completa em seguida para a gente conseguir ter acesso às informações. Né? Sim. Outras informações sobre o tema, nós gravamos lá no episódio 51, O Mistério do TrueCrypt e o Futuro da Segurança, lá em junho de 2014, no episódio 51. Quem quiser saber um pouco mais pode ir direto para esse episódio. Já nas mensagens dos ouvintes, tivemos várias mensagens essa semana, e acho que o pessoal voltou de férias com tudo, né? E, enfim, selecionamos algumas, não vai ser possível ler todas e nem se aprofundar muito nas respostas, até em função do grande número de mensagens que a gente não quis deixar para trás, né? O primeiro foi o Skyfall Schmitz, que na verdade mandou pelo Facebook lá, e o pessoal, a gente quer ressaltar, usem também o Facebook para nos enviar mensagens. A gente acaba recebendo mais pelo Twitter, por e-mail, né? Mas o Facebook é uma boa forma também de nos contatar. E disse o Skyfall Schmitz, né, gostaria de parabenizá-los pelo grande trabalho de vocês, só precisamos divulgá-lo. Pois bem, então, se você tem aí um interesse em ajudar a divulgar, principalmente se você gosta, curte, pode indicar para amigos, pode compartilhar nas redes sociais, a gente agradece sempre que os nossos ouvintes nos ajudam a fazer essa divulgação. Já o André Caresia, o nosso ouvinte assíduo, deixou um comentário bem interessante ali no episódio 66, Tendências para 2015, onde nós falamos, Vinícius, sobre aquela questão sobre a divisão do Google, aquela reportagem que foi feita pela The Economist. Sim, tô lembrado. O Caresia faz um contraponto, na verdade. Ele cita uma escola econômica que, segundo ele, é bem pouco conhecida e bem pouco utilizada aqui no Brasil, que é a escola austríaca. E ele coloca também o vídeo do professor André Ramos, que eu assisti, André. André, são dois Andrés, né? O professor André Ramos e o André Caresia. Mas eu assisti o vídeo, Caresia, e achei o vídeo bem interessante. É polêmico, ele defende o fim do antitrust, defende que em algumas situações o cartel é bom. Mas para quem gosta da questão econômica, pode tem uma boa fonte aí para fazer um contraponto até com o que nós dissemos. E a gente acha isso bem importante, né, Vinícius? Sim, é importante que se coloquem contrapontos para as coisas que a gente diz, até porque, enfim, existem várias visões sobre o mesmo fenômeno e cientificamente isso é ótimo, né? É ótimo a gente colocar visões e ideias diferentes das nossas. Ele diz também: recebam um abraço e continuem com um excelente podcast. Escuto atrasado, mas escuto todo. Obrigado. Grande abraço. Muitos falam que vão escutando aos poucos. Assim. Esses dias um mandou pelo Twitter: ah, tô recém no episódio 21. Nossa senhora. Mas obrigado, Caresia. Obrigado pela audiência tão qualificada. O outro, Vinícius, é o David Luke. Ele tem 22 anos, é de São Leopoldo e cursa Segurança da Informação na Unicinos. O que o David colocou para nós, Vinícius? Ele escreveu o seguinte: acompanho o podcast desde os primeiros episódios. Sem dúvida, Segurança Legal é um dos melhores podcasts do Brasil. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muitíssimo obrigado, David. E espero que a gente faça por merecer esse elogio. Já chegaram até a dizer que a gente é melhor que o Script Now, né? Mas eu não... tem uma dúvida que pode ir para o podcast de dúvidas. Talvez já tenha sido comentado no episódio sobre Data Brokers, não tenho certeza. Ele recentemente contratou o serviço de telefone fixo e internet de uma operadora. O próprio atendente da operadora da contratação me falou para não informar meus dados pessoais e informações bancárias nas próximas ligações que viriam de supostos atendentes da operadora. Se tratava de um golpe, né? Que se trataria de um golpe. Alguns minutos após desligar o telefone, recebi uma ligação de um suposto atendente da operadora me dizendo que faltou me passar algumas informações a respeito do pacote que acabei de contratar. Para passar credibilidade, o atendente confirmou meus dados, como nome, endereço, CPF e protocolo de atendimento. Sempre que possível, informei dados errados para ver até onde este suposto atendente iria. Uma boa ideia. Após confirmando os dados, foi solicitado que eu informasse dados bancários e de cartão de crédito para completar o processo. Depois de alguns minutos de conversa, provavelmente verificaram que as informações que eu passei eram falsas e desligaram o telefone. Após esse, recebi em 2 dias mais 5 ligações de pessoas diferentes sobre esse mesmo atendimento. Em todos os casos, fiz a mesma coisa para ver o nível de detalhe das informações que eles tinham. Depois de algumas pesquisas, descobri que isso é um golpe famoso e que infelizmente centenas de pessoas caem diariamente nesse golpe. Minha pergunta é a seguinte: tenho uma noção do que é possível obter a partir desses dados. É possível fazer alguma coisa a respeito do vazamento do possível uso indevido das minhas informações pessoais? Novamente, parabéns pelo podcast. Frequentemente indico o Segurança Legal para os leitores do meu blog. Legal, um grande abraço. Ah, e faltou dar o endereço do blog dele, né? Ah, é, falou que só tá, sobre o blog. Ele não passou... Não passou o endereço, mas pode mandar novamente um contato que a gente lê no ar o endereço do teu blog. É verdade. Bom, Guilherme, Esse eu achei interessante a gente ler, esse, na verdade, um depoimento, é algo que nós sabemos que vem acontecendo há anos, há muitos anos. Aconteceu, inclusive, com o próprio Vinícius, né, Vinícius? Quando fez a... trocou aí de operadora de internet, aconteceu isso. E isso só evidencia a necessidade dessa discussão e a necessidade de uma rápida aprovação da Lei de Proteção de Dados, porque o que nós estamos vendo aqui é uma empresa privada que, de alguma forma, como ele não disse o nome da empresa, né, mas de alguma forma permite que se vaze involuntariamente, ou pior, voluntariamente, né? Não podemos nos esquecer que há alguns meses aí uma grande operadora foi multada em milhões justamente por repassar esses dados para outros provedores a fim de enganar o cliente e fazer o cliente assinar serviços que não precisaria. Exatamente. Então, é fundamental, do ponto de vista dele, né, o que, que ele pode fazer, é muito difícil ele promover um processo contra o operador, porque é uma prova bem difícil de ser realizada, né? Como comprovar que a empresa passou os dados? Daí a importância, então, de uma lei de proteção de dados e também de uma autoridade de controle. Autoridade essa que, ao receber uma denúncia dessa natureza, pode ir até a empresa e pedir mais informações, pode fazer uma auditoria, pode, né? Como agora o pessoal lá do Ministério da Justiça está fazendo com as operadoras que estão cancelando a internet após o fim da franquia, né, em função aí de uma possível ofensa aos direitos do consumidor, o Ministério da Justiça pediu umas informações, está verificando se as pessoas foram bem informadas, está de acordo com o direito, e aí pode promover uma ação mais direta e mais efetiva do que várias pessoas entrando com ações isoladas contra essas empresas e tentando produzir uma prova de muito difícil. Mas é assim, são aquelas coisas que acontecem no Brasil, né? É difícil, às vezes, parece até mentira quando a gente ouve uma coisa dessa. É, né? Não, mas eu não diria não só no Brasil. Esse tipo de situação aí não tem sido incomum com essa realidade dos data brokers e tudo mais que a gente tem comentado, né? Eu esses dias eu fiz uma transação imobiliária e eu comecei a receber agora contatos de... Assim, nada a ver, eu não fiz nada pela internet, foi tudo físico, digamos assim, né? Uhum. E dois, três dias depois eu passei a receber até SMS. Tá. E contatos no LinkedIn e tudo mais. Sabes? De imóveis, não sei o que, coisas assim. Sabes que eu comecei também a receber ligações, curioso ter falado isso, comecei a receber ligações também de uma empresa aqui de Porto Alegre me oferecendo um grande empreendimento imobiliário. Uhum. Já me ligaram umas 4, 5 vezes para eu ir numa reunião, para conhecer melhor o empreendimento. Vai lá que eles pegaram os meus dados nesse pacote aí com os teus também. Pode ser, sabe-se lá. Mas assim, foi a questão de 2 dias de diferença, eu tenho recebido contatos desde contatos no LinkedIn, uhum, por SMS e ofertas por e-mail. Uhum. Questão de 2 dias. Bom, mas uma coisa que me chama atenção também no caso aí do David é que o pessoal da operadora sabe que isso está acontecendo. Uhum. E isso me chamou bastante atenção. Se eles avisam que, olha, nas próximas ligações que tu receber, tu não dá as informações, é porque ou a operadora está passando a informação para alguém, o que eu duvido muito, né? Eles estarem passando, uhum, por exemplo, oficialmente passando essa informação e ao mesmo tempo avisando que vai ter uma ligação... Para fraudadores, passando para fraudadores. Exatamente. Né? Então acho que não é, tenho certeza que não é esse o caso, mas certamente eles sabem que há vazamento de informações, senão eles não teriam como dar o aviso. Então eles sabem que assim que tu entra com os dados do sistema... Tem gente acessando o sistema, pegando as informações e fazendo essas ligações. Uhum. Né? Se a gente pegar analogamente, né, fazer uma nós uhum. estamos parecidos de mau uso de sistemas com informações de clientes, de pessoas, com o caso do Consultas Integradas aqui do Rio Grande do Sul, que a gente comentou num episódio passado aí também, vocês podem procurar lá no site. Eu acho que foi site. O primeiro. Foi o primeiro episódio? Foi o primeiro episódio. Sério? Deixa eu ver aqui. Primeiro episódio, 13 de abril de 2012. Nossa, o primeiro episódio, é verdade. Traçando um paralelo... 69 episódios atrás. É difícil, mesmo num sistema crítico como Consultas Integradas, é difícil controlar, evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso às informações, como você pode ouvir lá e verificar o que aconteceu. Então, não imagino que seja também difícil alguém ter acesso a um usuário, né, ao sistema da operadora para pegar essas informações, de repente tem um representante em algum lugar, né, não precisa nem ser numa central, que tenha algum nível de acesso, pega essas informações e repassa isso para fraudadores que certamente pagam por essa informação. Então me chama a atenção isso, deles saberem que é esse vazamento e a questão da segurança, né? Segurança da informação é, você tem que, como é que você controla como é que faz o controle para não vazar informações dentro de uma empresa? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É duas coisas aí, Vinícius. A primeira é que a gente vê aí alguns dos princípios que estão sendo discutidos no anteprojeto de proteção de dados, que é o dever de segurança, né, tanto física quanto lógica, e a questão da finalidade. Uhum. É aquele famoso, talvez um dos princípios mais famosos, que diz que os dados só podem ser utilizados para aquela finalidade para o qual foram recolhidos ou para o qual o consentimento foi dado, né? É dever da empresa, inclusive, manter um sistema, um ambiente seguro para armazenar e ela tem que proteger esses dados. Se é difícil, se não interessa, ela tem que fazer isso. Então ela fecha. Se ela não consegue proteger os dados dos seus clientes, então ela precisa fechar e talvez abrir um açougue ou fazer alguma outra coisa assim. E a outra coisa é que se você for ouvir o primeiro episódio, se prepare, porque muita coisa mudou lá do primeiro para os 70, né? Nossa, qualidade. A qualidade do áudio, enfim, nós estávamos um pouco mais travados lá no início também, mas fomos aprendendo ao longo do tempo aí. Vamos quase fechar 2 anos aí de podcast, então se prepare, você vai ouvir um produto, né, com uma qualidade um pouco diferente. A outra mensagem, Vinícius, é uma mensagem que, a pedido do nosso ouvinte, nós vamos manter anônima, nós não vamos ler o nome dele, até por uma preocupação bastante justa da parte dele. E nós também não vamos falar a marca do produto envolvido. Pelo menos não ainda. Não ainda, né? Nós, antes de falar mais sobre esse assunto, a gente quer obter mais informações e tal, mas é uma denúncia bem importante, é algo bem sério que ele nos reporta aqui, né, o nosso ouvinte anônimo, que envolve a questão das TVs, né, Vinícius? Ele enviou o seguinte: ele diz que utiliza o OpenWRT no roteador dele, e o OpenWRT ele tem um Linux, né? Então ele tem um firewall com IPTables lá. E ele configurou, fez uma configuração, né, permitindo tudo, negando tudo e permitindo apenas as exceções do que ele queria que navegasse. Tá? Bom, aí o que aconteceu? No final de 2013, ele comprou uma TV de uma determinada marca e ele se deu conta do seguinte: quando ele desligava a TV, quando desligava a TV, as luzes do roteador começavam a piscar na porta que a TV estava ligada de forma bem intensa. Ou seja, tráfego de rede com a TV desligada. E aí ele verificou no firewall dele que a TV tentava se conectar em um cloud storage na Amazon. E como o firewall só permitia conexão a portas 443, 80 e 53 no caso do UDP, os registros de tentativa de conexão no cloud apareceram nos logs. Aí ele criou uma regra, no firewall dele, e fez a captura direto no roteador usando TCP dump. Inclusive foi uma das perguntas que um ouvinte nosso fez um tempo atrás, como é que a gente e ferramentas a gente utilizava, né? No caso aqui ele utilizou o TCP dump. Aí ele disse o seguinte: diferente da LG, que tem todo o tráfego aberto, a TV da XXX foi um pouco mais esperta, pois todo o tráfego dela é criptografado. No entanto, uma vez que a TV fique desligada, ela fica a madrugada inteira enviando e recebendo dados. E ele acompanhou o episódio 69 sobre a questão da TV da Samsung, que é a outra, que é o episódio que a gente comentou, né? 2 episódios atrás, da TV da Samsung ouvir conversas. No entanto, é conhecido o fato de que é possível transformar alto-falantes comuns em microfone, aqui há 2 exemplos. Aí ele deu 2 links, ou seja, é possível, mesmo uma TV que não tem microfone, que só tem alto-falante, você pode captar o som pelo alto-falante. Na verdade, um microfone é só um alto-falante invertido, né? Em vez de você ter sinal elétrico, né, entrando, fazendo movimentações no não sei se é diaphragm que chama, mas do alto-falante gerando som, acontece o processo contrário, né? O som bate lá no, vou chamar de diafragma do alto-falante, e ele gera, faz o caminho contrário, ele gera um sinal elétrico a partir da variação do campo magnético lá do microfone, do alto-falante. E aí seria possível tu inverter, né, o funcionamento do alto-falante e transformar ele no microfone. E ele ele continua o seguinte: como o poderio tecnológico dessas empresas, nada impede qualquer uma delas a transformar o alto-falante das TVs em microfones. Isso também pode explicar a possível razão de certas TVs ficarem enviando dados para um terceiro através da internet. Nós respondemos para ele, né, e perguntamos para ele se o comportamento era sistemático, se isso acontecia sempre. E ele nos respondeu: ele conseguiu capturar todo o tráfego da TV, o que ele não conseguiu foi ver o conteúdo, né, o pouco que não foi criptografado foi um string de RTP, e alguns mostram codecs de codificação de voz, o que é um problema. E ele continua respondendo que o problema é sistemático, sim. Sempre acontece quando se desliga a TV e ela fica acessando a internet a noite inteira. E aí ele nos mandou a captura que foi feita no momento em que ela foi desligada. A gente está procurando levantar mais informações, né, junto com esse nosso ouvinte. Até a gente tem algumas ideias para dar uma analisada um pouco mais detalhada, talvez, no tráfego, né? Vamos ver se é possível. E a gente está olhando com mais cuidado também algumas outras TVs. E aí a ideia é talvez a gente gravar um episódio futuro com só falando, mas aí uma coisa, questão bem mais técnica, né? Se preparem, né? Só falando dessa questão das TVs. É. Bom, o nosso ouvinte anônimo que nos escuta, que sabe quem é, né? Nós agradecemos aí o contato, essa mensagem, a confiança no nosso trabalho também, né? Enfim, nos escolheu aqui para dar essa bomba, né? E vamos aguardar aí se no futuro nós vamos conseguir voltar a falar e até mesmo, enfim, comprovar isso. E usando o exemplo aqui desse nosso ouvinte que pediu que se mantivesse anônimo, a gente lembra que nós temos as nossas chaves PGP. Ah, sim. Né? Lá no site da Brown Pipe. Você pode, se quiser mandar alguma coisa, alguma informação, né, que você não queira que vá aberto no e-mail, etc., você pode pegar nossa chave PGP, você pode cifrar o conteúdo que você quer nos enviar e enviar por e-mail. Né? Seguro, desde que você use a chave certa, né, que você vai conseguir baixar lá no nosso site. Lá no nosso site tem as chaves da Brown Pipe, né, da nossa empresa, dos e-mails corporativos, mas também é possível encontrar aí na internet, ou quem quiser, as chaves do meu e-mail particular, na verdade. Né? É que tu criou uma chave separada. Eu criei uma chave separada, mas, não sabia, não sabia podia adicionar o e-mail lá, então. Tá bom. E por fim, Vinícius, o Rafael Pimenta aqui deixou um comentário que eu leio, porque se direciona para mim aqui, foi no episódio 68, é possível deter a criptografia, quando nós falamos do filme do... Eu comentei sobre o filme do Turing, né? Uhum. E ele disse assim, pô, Guilherme, sacanagem é sua, eu querendo assistir o jogo da imitação e você solta esse mundo de spoilers. entregou o filme. Eu pedi desculpa depois pro Rafael, que é um ouvinte também assíduo nosso, ele contribui bastante lá pelo Twitter e tal. E eu não me dei conta, às vezes a gente não se dá conta, né, de algumas coisas que fala, mas é verdade, eu dei vários spoilers, mas a minha desculpa, a minha culpa que eu faço é que como foi uma questão histórica, né, muitas das coisas do Turing já são conhecidas, enfim, mas eu vou tomar mais cuidado, Rafael, da próxima vez. Quando pra não estragar o filme dos outros. Eu até coloquei lá no episódio que esse episódio contém spoilers do filme O Jogo da Imitação, então... Quem for ouvir o 68 vai saber lá que tem algumas coisas, spoilers, né? Pois bem, Vinícius, entrando então agora no assunto principal, nós vamos falar sobre ataques, sobre algumas modalidades de ataque, algumas formas de ataques, conceitos gerais, né? Nós não vamos fazer uma anatomia de um ataque específico. Isso está reservado para um próximo episódio? Para um próximo episódio, né? Enquanto a gente organizava aqui, a gente pensou, pô, pode ser legal pegar um ataque... falar tudo sobre ele, como se iniciou, enfim, mas hoje nós vamos falar sobre conceitos genéricos, conceitos mais amplos, mas nós vamos iniciar com um caso concreto, Vinícius, que isso. É o caso da Lenovo, né? Eu até perguntava antes. Lenovo aqui. E Superfish. Eu até tinha comprado um notebook da Lenovo para te dar de presente, Vinícius, não sei se não, vai se querer puder, esse presente. Não, fica... Mas fora de brincadeira, explica para nós, Vinícius, o que aconteceu com esse problema da Lenovo e por que que os donos de computadores da Lenovo, que tem esse software, né, precisam se preocupar? Na verdade, a coisa aconteceu entre outubro de 2014 e dezembro de 2014. Tá? Certo. Então, vamos começar aí com o que é o Superfish. Tá? O Superfish, a ideia do Superfish... é usar uma coisa chamada, um dos produtos que eles têm chamado Visual Discovery, né? Então uma descoberta visual, né? E que a ideia básica é vender cliques, em vez de ser cliques baseados em palavras-chave, como faz o Google, né? Inclusive com a plataforma do AdWords, e a ideia é vender cliques baseado em imagens. Uhum. Então, à medida que você vai navegando, a ideia do Superfish, à medida que você vai navegando, ele vai vendo as imagens que você tá, dos sites que você está acessando e vai correlacionando com outros temas, né? Através das imagens. E aí vende clique, né, cliques em imagens. Ele, inclusive, ele insere propagandas nas páginas que tu acessa. Tá? Bom, a ideia é interessante, né? É que nem um AdWords, é que nem fazer relacionamento por palavras-chave. Mas o detalhe é que a Lenovo colocou isso nos seus notebooks, né, de fábrica. Então, você comprando o notebook da Lenovo ali em 2014, que saiu ali em outubro de 2014 a dezembro de 2014, ele já vinha com Superfish instalado nos notebooks, certo? E aí, o que qual é o grande problema? É a forma, primeiro, que o usuário não sabe, isso já vem. Isso é fundamental, né? E a forma como isso é feito. E a gente está falando justamente desse tema, isso é meio que uma notícia, mas a gente está falando desse tema junto com o tema principal do episódio de hoje, porque ele é um exemplo de várias técnicas de ataque que a gente vai comentar hoje, desses conceitos de ataque. Uhum. Então, como é que ele funciona? Ele tem que ver o teu tráfego. Ele tem que ver o teu tráfego de rede, tem que ver as páginas que tu estás navegando para conseguir pegar as imagens que tu estás vendo, analisar essas imagens e aí procurar coisas análogas e no tráfego de volta que você recebe, injetar propaganda. Uhum. Né? Alterar a página injetando propaganda dos anunciantes, né, que contrataram a Superfish por alguma razão. Até agora não entendo porque a Lenovo botou isso lá, mas tudo bem. Certo, a Superfish pagou eles lá para fazer isso. Bom, mas o fato é que a forma como esse software... Agência governamental. A forma como isso é feito é completamente errada. Tanto tem gente colocando nos headlines aí na internet, sobre notícias sobre esse assunto, colocando Lenovo, né? Estupidez ou maldade, por exemplo. Uhum. Porque foi uma coisa bem atravessada que eles fizeram. Bom, eles têm que interceptar, basicamente o que eles têm que fazer é interceptar o tráfego da tua navegação para ver as imagens que tu estás vendo. Ok, os sistemas operacionais oferecem, na própria estrutura do sistema operacional, opções para se inserir softwares em determinados pontos, né, do sistema operacional. O Linux oferece isso, o Mac oferece isso, o Windows não é diferente. E aí eles pegaram um ponto, né, numa dessas camadas do sistema operacional, em que eles conseguem interceptar o tráfego, a conexão. Então o navegador vai fazer uma conexão para um site, ele antes vai passar pelo Superfish. Isso é muito útil para um firewall, para um detector de malware, coisa assim, evitar que você entre num site que é conhecido por distribuir malware, né, esse tipo de coisa. Mas eles fizeram isso com o objetivo de interceptar o tráfego e poder olhar o conteúdo. Detalhe, o tráfego muitas vezes ele é cifrado, usa HTTPS. Aí o que é que o pessoal do Superfish fez? Poxa, a gente tem que olhar o que o pessoal está passando na conexão segura. Claro. E só tem um jeito de fazer isso. Tá? Ou você tem um plugin no navegador que consegue olhar o conteúdo que está sendo exibido no navegador, ou seja, que já foi decifrado. Tá? Ou se você fizer a interceptação como eles fizeram, que não é no navegador, não é com plugin no navegador, é no sistema operacional, ou seja, não pega qualquer só o navegador. Pega qualquer navegador e pega qualquer navegação na internet que baixa a imagem para dentro de um software, coisa assim. Tá? Eles tiveram que... Será que pegaria um Tor, Vinícius? Olha... Não. Difícil dizer, né? Não. Não, até poderia. A primeira conexão eles poderiam. Isso poderia acontecer. É. Poderia acontecer. Enfim. E aí o que eles fazem é o seguinte. Eles usam uma técnica que a gente chama de homem no meio, man in the middle, para fazer o ataque. E aí quando você vai navegar, quando você vai pedir, vai acessar um site seguro, vai ser o site do banco, por exemplo, né? Em vez de você receber o certificado digital do site do banco, né, você vai receber um certificado digital gerado com o nome do site do banco, mas gerado pelo Superfish na hora. Tá? Ou seja, ele tem uma C nele ali. Ele gera um certificado falso para o site que você está acessando. É isso que ele faz. Sem meias palavras, é isso que ele faz. Qualquer site seguro que você acessaria, ele gera um certificado falso e entrega esse certificado para o teu navegador. Então, teu navegador pensa que está se conectando com um servidor final lá do banco, por exemplo, mas na verdade ele está se conectando com um software que está na máquina, que é o Superfish. E aí, como ele aceita esse certificado do Superfish, o Superfish consegue decifrar tudo que o navegador manda para ele. Certo? Que é o princípio do Man in the Middle. Como é que o navegador aceita esse certificado sem reclamar que o certificado é falso, como muita gente já deve ter visto acontecer nos seus navegadores? Quando vem aquele alerta de que o certificado não é confiável e tudo mais. Quando eles instalam Superfish, o Superfish instala a sua autoridade certificadora de mentirinha, né, falsa, que não tem segurança nenhuma, ela instala essa autoridade certificadora no navegador, nos navegadores e no sistema operacional. Então, qualquer certificado que ele gerar ali na hora com o nome do site que ele quiser, o navegador, o sistema operacional, aceita como sendo válido. Olha só a caca que esses caras fizeram. Isso é o ataque mendemido perfeito. Tu tem uma CA, uma autoridade certificadora falsa, instalada na máquina da vítima, e aí tu gera certificados para o site que tu bem entender, e a máquina da vítima, nenhum software da máquina da vítima que usa essa... que usa o sistema operacional, né, os certificados do sistema operacional ou do navegador, vai reclamar de que o certificado é falso. Ao contrário, vai aceitar o certificado como sendo válido. E outra, o cliente ele navega por um proxy ainda, né? Esse, na verdade, é o que ele está fazendo, é um proxy, é um man in the middle, entende? Uhum, o cliente se conecta no Superfish, o Superfish dá um certificado falso que o navegador aceita sem reclamar por causa dessa questão do certificado instalado. E aí... o Superfish vai acessar o site que o usuário quer, que o usuário queria. E aí ele faz uma outra conexão com o servidor. Aí o servidor responde, o Superfish recebe, decifra, afinal ele é o cliente, né, falando com o servidor. E aí quando ele recebe, olha o tráfego, altera o tráfego como ele quiser, e aí ele entrega pro navegador a página. E isso é o que a gente chama de man in the middle, né? É basicamente um proxy funcionando. E aí o que acontece? Esse software, ele está não só olhando tudo o que é enviado, então senhas, coisas digitadas em campos, formulários, etc. Mas ele altera também o conteúdo que o usuário recebe. E aí a chave que é usada para assinar os certificados falsos é a mesma chave em todos os computadores da Lenovo. E é uma chave que alguém pode copiar, brincando, já tem gente que copiou essa chave. A senha da chave é o nome da empresa que criou o módulo em letras maiúsculas. Então, qualquer um pode roubar essa chave e gerar certificados falsos e sair fazendo ataque aí tranquilo em quem tem um note da Lenovo, né, e sem nenhum tipo de aviso ou alerta na máquina. Sim. Caramba, que zona. No final das contas, resumindo, a coisa foi feita de uma maneira errada, uma coisa errada foi feita da maneira errada e permite que terceiros mal intencionados, né, consigam, capturar aí o tráfego das pessoas que utilizam esses notebooks. O cara, sei lá, numa lan house, numa rede pública, facilmente o cara conseguiria, sei lá, usar um site falso de banco, de Gmail, pegar credenciais. Tranquilo. Então, notem que é o jeito errado de fazer a coisa errada. É. E aí, tanto que a Lenovo voltou atrás, né? E já até tem ferramenta para remoção. O pessoal, eles estão falando com a... agora não lembro se é a McAfee, se eu não estou enganado. Para fazer a remoção desse software. E com certeza os outros antivírus aí vão... Sophos, Kaspersky, etc. Vão seguir isso aí, vão também... colocar lá a verificação para remover o Superfish. Esse caso, Vinícius, ele é interessante porque ele reúne vários elementos para começar a discussão desses conceitos principais em relação aos ataques, né? A primeira coisa é que os ataques sempre se caracterizam por se tratar de por serem uma ação maliciosa e intencional. Embora nós tenhamos problemas e nós tenhamos incidentes que são causados por outras coisas que não ataques, né, um erro, falhas, o ataque ele é caracterizado por ser intencional, certo? Certo. A gente tem... É bom lembrar de novo o que tu falou no início, né? A gente não vai falar sobre a forma como os ataques se dão, mas vamos falar sobre os principais conceitos envolvidos com ataques, né? Pra gente conseguir depois, mais tarde, falar sobre a forma, né? Sobre os passos de um ataque. E essa questão da... A gente tem as ameaças, né? A gente tem ameaças que são coisas genéricas. Inclusive, a gente tem a ameaça de ataque a um sistema. Assim como a gente tem a ameaça de falta de energia elétrica. A ameaça, por exemplo, de enchente. Se o cara tem um data center no subsolo do prédio, por exemplo, o cara tem que se cuidar. A ameaça de um terremoto. Terremoto, enchente, falta de energia elétrica, em geral... A energia elétrica pode ser provocada intencionalmente, mas pelo menos o terremoto e a chuva em excesso, etc., são coisas, são eventos naturais. E não são. Não há uma ação maliciosa intencional, né? Então, sim, isso não é um ataque, apesar de ser uma ameaça. A própria falha de hardware, né? A própria falha de hardware, né? Isso, são coisas que acontecem e que não é um ataque, não é alguém intencionalmente querendo provocar um dano. Então, quando a gente fala de ataque, a gente está sempre falando de uma ação maliciosa. E se ela é maliciosa, para mim isso é meio redundante, né? Se ela é maliciosa, ela tem que ter. Ela é intencional, né? Porque tem que haver intenção de fazer o mal. O ataque a gente vê como sendo dessa forma. Há situações em que ocorrem incidentes de segurança, né? Independente da causa. Se é intencional ou não, até a gente conseguir encontrar, descobrir exatamente o que aconteceu, pode ser difícil saber se foi de fato um ataque. E aí é uma grande confusão que muita gente faz, e às vezes ocorre um incidente, né, cuja origem não é um ataque intencional, e acabam as pessoas entrando, uma equipe inteira entrando na paranoia de que foi invadida, e quando na verdade foi algo não intencional. E às vezes acontece o contrário. Então, por isso que é muito importante saber a origem de um determinado problema. Não só tratar o resultado. Mas essa é a nossa primeira grande e importante definição, né? O ataque é sempre uma ação maliciosa. Ou seja, há a intenção, né, de se causar um dano a um sistema ou roubo de informações ou coisas assim. Mas não é só isso, né? O Charles Fliger, que é aí talvez um dos clássicos aí em segurança da informação, coloca alguns conceitos bem importantes aí também relacionados aos ataques, né? Ele coloca, dá uma definição bem interessante. Ele coloca o seguinte, que um ataque, que entre aspas, né, frase literalmente dele, um ataque é perpetrado por um humano que explora uma vulnerabilidade. E aí a gente tem o segundo conceito bastante importante, a gente vai discutir logo a seguir, que é a vulnerabilidade. O que vem a ser uma vulnerabilidade? Aí tem gente que diferencia fraqueza e vulnerabilidade. Acho que a gente até pode entrar agora mesmo, né? Podemos sim, Depois a gente volta ali no... No MOM, né? Que eu podia falar. O MOM. Mas a questão é a seguinte, tradicionalmente a gente tem no glossário, né, nos termos utilizados em segurança da informação, a gente usa o termo vulnerabilidade indistintamente, significando também fraqueza. E talvez uma grande novidade que a gente possa colocar é um glossário que provém do MITRE, que é uma organização, enfim, americana, que fornece aí questões científicas para o governo americano também. Eles gerenciam projetos de pesquisa financiados pelo governo federal pelo americano. Governo americano, norte-americano. Né? Entre as muitas coisas que eles pesquisam, a segurança da informação é uma delas. Eles são os que mantêm o famoso CVE, né, que a gente vai falar logo adiante, e que dá números, né, que qualifica e lista certas vulnerabilidades. Mas o MITRE, ele faz uma diferenciação muito importante, talvez arbitrária, né, Vinícius? Não encontrei em outro lugar essas definições. Mas ele diferencia vulnerabilidade de fraqueza, certo? Certo. Ele coloca o seguinte, que fraqueza algum tipo de erro que foi inserido num sistema por erro de codificação, alguma falha de projeto ou coisa assim. Essa fraqueza, ela só se torna uma vulnerabilidade se existe uma forma, ainda que em teoria, de se explorar essa fraqueza para se tirar algum proveito ilícito, vamos dizer assim, do sistema. Tá? Sim. Então, um sistema pode ter uma fraqueza e nunca vai ser uma vulnerabilidade porque não há formas, ainda que teóricas, de exploração daquelas fraquezas. Uhum. Né? E aí uma vulnerabilidade é uma fraqueza que a gente tem formas, ainda que teóricas, de exploração. Uhum. Essa é a grande separação que eles colocam com relação à vulnerabilidade e fraqueza. Tanto que quando a fraqueza se torna uma vulnerabilidade, ela ganha um númerozinho lá, um CVE, né, 2014, alguma coisa. Já que tu colocou isso, a gente tem, o Mitre tem três projetos bem interessantes lá dentro. Uhum. Um deles, ou talvez o mais conhecido, seja o CVE. Tá? Você pode acessar lá, cve.mitre.org. Mitre tal como se fala mesmo, e vai estar no show notes também. O CVE, né, é uma lista que a gente tem de vulnerabilidades e exposures, né, coisas que foram expostas, né, comuns, conhecidas. Então o que acontece? Qualquer vulnerabilidade encontrada em qualquer produto de software ou hardware, né, relevante, digamos assim, e até tem alguns menos relevantes aqui, eles são enviados para o CVE, então as empresas mesmo fazem isso, enviam para o CVE o problema, a descrição do problema e tal, e eles então indexam aquela vulnerabilidade conhecida, concreta, né? Eles indexam e dão um número para essa vulnerabilidade. Então, que é CVE, o ano e o número. Então, você tem CVE para qualquer coisa. Então, você tem CVE para vulnerabilidades do Windows, tem CVE para vulnerabilidades do Linux, do Oracle, do Java. Por que você imaginar, tem CVE. Todas essas vulnerabilidades aí com nomes interessantes e, né, e marcantes têm um CVE por trás. Tem um CVE. O Heartbleed, por exemplo, tem um CVE. Ah. Né? Então, quando você vai conversar com alguém ou gerar um relatório ou informar tecnicamente alguém de uma vulnerabilidade, você pode colocar o nome da vulnerabilidade. Mas se você citar o CVE, você está dizendo de uma forma mais clara e precisa qual é a vulnerabilidade. Certo. Então, é bem interessante. O CVE, até que tu... Eu achei que tu ia colocar o número aí como exemplo, Guilherme. Uhum. Mas do Heartbleed é o CVE 2014-0160. Então, se você procurar lá, você vai encontrar o CVE do Heartbleed. É interessante, a gente já está pulando um pouco aqui, né, Vinícius? Mas é interessante como esses projetos do Mitre, eles são interligados, né? Tu falou do CVE, que é o Common Vulnerability and Exposures, mas em função dessa divisão que o Mitre faz entre vulnerabilidade e fraqueza, weakness, né? Eles também mantêm uma lista que é o CWE, que seria o Common Weakness Enumeration. É a numeração de fraquezas comuns. E é interessante, né? Porque cada vulnerabilidade é baseada em uma fraqueza. Então, esse caso, fraqueza, né? Uhum. Então, esse caso do Heartbleed, o 2014-00160, ele é ligado com o CWE-119, que vai explicar exatamente qual é a fraqueza que foi explorada nesse caso, o 119, por exemplo. Eu leio em inglês aqui, é Improper Restriction of Operations Within the Bounds of a Memory Buffer. Então ele tem um sumário da descrição, o que ela é, o tempo de introdução, linguagens aplicáveis, consequências para cada um dos atributos, né, integridade, confidencialidade, disponibilidade, a possibilidade, né, da ocorrência daquela probabilidade, melhor dizendo, formas de detecção, enfim, ele dá todo um panorama, inclusive até com formas de exploração de exemplos, com códigos fontes, inclusive, e relaciona com outras vulnerabilidades, com outras fraquezas. É um ecossistema, a gente pode dizer assim, bem interessante, né? É, bem completinho. E aí, essa diferenciação que eles fazem entre vulnerabilidade e fraqueza, ela é bem importante para manter essas duas bases. Porque o CVE, né, que é a lista de vulnerabilidades concretas, concretizadas, né, é tal falha em tal produto, né, em tal versão de tal produto. Então, o CVE é isso. O CWE é uma lista, vamos dizer assim, de fraquezas comuns. De fraquezas conhecidas. Então, não está falando de uma implementação específica, não está falando de um produto específico, está falando o tipo de problema que a gente encontra em sistemas. Isso é muito importante porque daí você pode usar o CWE para pelo menos tentar evitar as coisas mais comuns. E, aliás, eles usam informações para compor o CWE, que é a lista de fraquezas, né? Eles usam várias fontes, entre elas o conhecido OASP Top 10, ou seja, o Top 10 lá das vulnerabilidades, das fraquezas ou vulnerabilidades que o OASP elenca. As falhas de segurança, de uma das falhas de segurança mais comuns. Então, pelo menos contra aquilo ali, todo mundo tem que se preocupar quando faz um sistema, né? Ou quando faz a implantação de um sistema. Então, o CWE tem esse papel de uma maneira mais abstrata, ele lista as fraquezas. O CVE, que é de vulnerabilidades, ele lista aquilo que se concretizou de fato. Aquilo que a gente encontra no Oracle, no Linux, no Windows, no Java, etc. Então, essas duas listas são bem interessantes. E eles relacionam essas duas, como tu colocou antes. Isso é bem legal. Mas antes da gente entrar numa terceira lista, que talvez seja o core desse episódio, há algumas definições, e a gente volta um pouquinho lá pro Flieger, né? Que eles trariam algumas grandes categorias de ataques. E segundo o Flieger, por exemplo, muita gente comenta essas categorias, né, Vinícius? Seriam quatro as grandes categorias em que qualquer ataque estaria obrigatoriamente que tá inserido numa dessas quatro. Né? Quais são elas? Tá. Essas quatro categorias, elas não são definidas apenas pelo Flieger, tá? Há um consenso entre os autores com relação a essas quatro categorias. Então, você vai encontrar isso em várias bibliografias diferentes, né? Essas quatro categorias são interceptação, interrupção, modificação e fabricação. Então, todos os ataques, de um jeito ou de outro, eles utilizariam uma dessas quatro, pelo menos uma dessas quatro técnicas, digamos assim. Né? Então, seria ou interceptação, ou interrupção, ou modificação, ou fabricação. E aí, pegando a primeira delas, que é a interceptação, a gente já tem uma ligação direta com o caso do Superfish que a gente comentou agora há pouco. Né? Nesse caso do Superfish, o que ocorre? Existe um software se colocando, interceptando a comunicação entre duas partes, no caso, um navegador e um servidor, né? Em última instância, entre um usuário e uma empresa, né? E capturando, vendo o que, que o usuário está navegando, o que, que o usuário está enviando e o que, que ele está recebendo. Então, é um tipo de ataque bastante comum utilizado para se roubar senhas, por exemplo. É bastante frequente, né, para esse tipo de situação. E, basicamente, falando dos atributos de segurança que a gente comentou no episódio... Qual foi o episódio de segurança? 54, se não estou enganado? Eu vejo aqui. Pode 54. Ir. Episódio 54. A interceptação, ela atinge diretamente a confidencialidade. Então, os dados que eram confidenciais deixam de ser confidenciais. Eles têm a sua confidencialidade violada. E aí, exatamente o que o Superfish está fazendo, né, com as conexões, todas as conexões seguras que um cliente faz. O segundo, interrupção, não é o caso do Superfish. A interrupção seria, para o pessoal mais conhece, o denial of service, a negação do serviço. Seria fazer com que o serviço parasse ou uma determinada informação ficasse indisponível, temporária ou definitivamente, né, através de destruição, coisa assim. Então, interromper basicamente é evitar que um serviço funcione. E a interrupção, ela atinge a disponibilidade, ou seja, o atributo disponibilidade, obviamente, né? No momento que eu interrompo o acesso a um serviço, seja como for, derrubo o servidor, derrubo o link internet, etc., eu estou atingindo diretamente a disponibilidade do serviço e, dependendo da situação, até mesmo a integridade. No sentido de que eu posso fazer com que informações se corrompam, a gente tenha um estado não íntegro dentro de um sistema por causa dessas interrupções. Tá? Mas não é o caso do Superfish esse. Tá? O terceiro, a modificação, de novo, é o caso do Superfish. Sim. Sim. É, porque o superfish não só intercepta e olha, ou seja, quebra a confidencialidade das suas conexões, mas ele modifica o conteúdo que o servidor mandou de volta antes de passar para o navegador, justamente para inserir propaganda. Então, a modificação, ela envolve a alteração de informações do sistema ou mesmo a modificação do próprio sistema, arquivos de configuração, dados em um banco de dados e coisas assim, né? Que é modificar essas informações. E a quarta, que é um pouco diferente, talvez até seja, para algumas pessoas, possa dizer assim, poxa, mas isso é muito parecido com a modificação, né? Uhum. É a fabricação. Então, a fabricação, quando a gente fala em modificação, a gente está modificando um dado que já está no banco de dados, está modificando um programa que já está rodando, né? Quando a gente fala em fabricação, a gente está gerando, no caso do banco de dados, a gente gera novos dados, novos registros e insere nesse banco de dados. Ou a gente gera um programa que vai rodar junto no servidor, junto com os sistemas da empresa. A gente está fabricando um artefato que vai ser inserido, um novo artefato que vai ser inserido, não é a modificação de um artefato já existente. Uhum. Então, basicamente, são essas quatro. É interessante, deixa eu te cortar, claro. E a gente vai aprofundar com algumas outras características um pouco mais adiante, mas de antemão já é possível dizer que a engenharia social não se enquadra em nenhuma dessas quatro, né? Aqui a engenharia social a gente não consegue encaixar aqui fácil em nenhuma dessas quatro. Talvez se utilize de recursos eventualmente, né? Alguém Sim. até poderia alegar fabricação para alguém que manda, por exemplo, isso o Mitnick fazia, mas hoje ninguém manda CD. Mas o cara mandava o CD dizendo que era uma atualização do software tal. Pelo Sim. correio, e a empresa recebia a atualização do software e tal, ia lá e rodava e instalava. Na verdade, está instalando um mecanismo lá do atacante, um artefato do atacante. Talvez a engenharia social, como a gente disse, toda a classificação ela é arbitrária, né? Mas talvez a engenharia social esteja antes de qualquer uma desses ataques, né? Não seja propriamente um ataque, embora as outras modalidades de classificação que a gente vai trazer mais adiante envolvem a engenharia social como uma das modalidades. De minha parte, Vinícius, é interessante notar que a gente consegue encontrar aqui na legislação brasileira, para cada uma dessas categorias, um crime existente. Né? Uma interceptação, por exemplo, a gente tem a interceptação telefônica e telemática não autorizada, que é estipulada lá pela Lei 9296. A interrupção, nós temos o artigo 266 do Código Penal, que foi atualizado pela Lei Carolina Dieckmann também, que é interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, detenção de 1 a 3 anos e multa. Sei, a grande questão... Denial de serviço é crime, então. É crime. A grande questão, a grande discussão aqui é que o título desse crime, né, ele diz interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático, ou de informação de utilidade pública. Então, a leitura que eu faço, alguns juristas fazem, é que para que o crime ocorra, o serviço precisa ser de utilidade pública. Então, se derruba o site do Planalto, por exemplo, esses dias o site do Planalto estava fora do ar. Né? O site do Planalto é um serviço de utilidade pública porque ele é a casa da legislação, o site oficial de busca da legislação é o Planalto. Então, de certa forma, uma eventual invasão, um denial of service do site do Planalto poderia sim ser qualificada, que essa ação poderia ser qualificada como essa interrupção punível do 266 do Código Penal. Modificação, nós temos aqueles artigos, aqueles crimes cometidos apenas por funcionário público, um deles é o 313B do Código Penal, que diz o seguinte: modificar ou alterar. E agora me ocorre, me parece que esses dois verbos constituem a mesma coisa, modificar ou alterar, enfim, mas tudo bem. Modificar ou alterar o funcionário, sistema, funcionário público, né? Sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, aquele funcionário, né, aquele caso clássico da pessoa que tem um amigo que trabalha no Detran, né? X tira multas, né? Ah, tomei uma multa, mas tem um amigo meu que tira, né? Essa modificação não autorizada no sistema, né, também pode ser vista como um ataque e é conhecida como um crime, aqui, né? 3 meses a 2 anos, inclusive, a pena. E a fabricação, que é uma no parágrafo 1º lá do artigo 154A, que é o carro-chefe da Carolina Dieckmann, que é o crime de invasão de dispositivo informático, né? Diz que na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, né, produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput, que é a invasão. Ou seja, aquele que fabrica tanto dispositivos como artefatos de software, né, o malware em geral, ele também ficaria, essa ação poderia, ação de fabricação poderia também ser qualificada como crime. Ele é punido pela fabricação em si, mesmo que não use o software. Exatamente. Que era a grande dificuldade das quadrilhas, né, que tinha, como as quadrilhas são... grande dificuldade da polícia de conseguir... Da polícia, impunir as quadrilhas. Impunir as quadrilhas. Porque eles tinham várias pessoas, né, uma enviava o malware, outra pegava o dinheiro no banco, e tinha aqueles programadores que faziam os artefatos. E havia uma certa dificuldade de punir esses programadores, que até agora, né, na verdade... Eu desconheço uma condenação pela Lei Carolina Dieckmann, que é de 2012, né? A gente está entrando em 2015, mas enfim, tecnicamente, né, é possível qualificar cada uma dessas categorias também como crimes. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, Vinícius. Vamos aqui só falar sobre... Oi. Só um detalhe, a gente acabou pulando a questão que o Pflieger coloca do que é preciso para que aconteça um ataque. Ah, né? Sim. Então, a gente já definiu ataque, a gente já definiu vulnerabilidade e fraqueza. Nós definimos os 4 tipos de categorias de ataques, né? Uhum. Que é a interceptação, a interrupção, modificação e fabricação. E o Pflieger, esse é um dos poucos autores que colocam dessa forma, tá? Ele coloca que para um ataque acontecer, 3 coisas devem existir. Tá. Se qualquer uma dessas 3 coisas for retirada, o ataque não acontece. Tá. E é o primeiro, que é o método, ou seja, é o conhecimento que o atacante tem que ter para usar as ferramentas, ou quais ferramentas, ou atacar aquele sistema específico. Tá. Então é o know-how do atacante, então ele tem que ter know-how. Ele tem que ter a oportunidade, ou seja, a oportunidade de realizar o ataque, ele tem que ter o acesso necessário, pelo tempo necessário para realizar o ataque dele. Então, por exemplo, um atacante externo, ele não vai conseguir nunca invadir um sistema que está numa rede local sem conexão com a internet. Pelo menos não diretamente. Ele vai ter que dar alguma outra maneira. Então, enquanto ele não tiver o acesso remoto àquele servidor, àquele alvo, ele não consegue realizar o ataque. Ele precisa da oportunidade, que envolve o tempo para realizar o ataque e o acesso necessário para realizar aquele ataque. E o terceiro item, a terceira coisa que o Pflieger diz que precisa é motivo. Então, o cara tem que ter algum motivo, nem que seja, não interessa, eu quero encontrar qualquer um que tenha essa vulnerabilidade aqui, porque é a que eu sei explorar. Então, os motivos são sempre vários, né? Os motivos são os mais variados possíveis. Então, ele cria um acrônimo que é o MOM, né? Que seria o mãe aqui na história, em inglês. Que é método, oportunidade e motivo. Se qualquer uma dessas 3 coisas faltar, o ataque não acontece. É o ponto que o Pflieger coloca. Uhum. Mas a gente falou aqui, então, sobre características, falamos sobre a questão do MOM. Mas o Mitre, ele tem um outro projeto relacionado com o CVE e com o CWE, que é o CAPEC, que seria um acrônimo para Common Attack Pattern Enumeration and Classification. Então, cada um dos ataques possíveis e conhecidos, ele é classificado também nessa lista do CAPEC, que é organizada, ou melhor, são padrões de ataque, na verdade, né? Uhum. Mas que é organizada tanto por mecanismos de ataque, quanto por domínios de ataque. A gente tem, falando do Mitre, né, a gente tem o CVE, que é aquela questão de vulnerabilidades conhecidas concretas, né, em sistemas mesmo, em ativos, né, Oracle... Exploráveis. Exploráveis, Oracle, Microsoft, etc. A gente tem o CWE, que é uma lista de tipos de fraquezas. Então ali você vai encontrar os tipos de problemas que um sistema pode ter. E olha, é uma lista grande. é uma lista que assusta. Já o CAPEC, eles procuram no CAPEC enumerar padrões de ataques. E uma coisa muito interessante, eles não só correlacionam os padrões de ataques entre si, mas relacionam também com as fraquezas, com o CWE. Uhum. Né? E dá exemplos lá do CVE. Então tudo isso está interligado. Continue. E o CAPEC, você pode navegar no CAPEC, por cada uma dos CAPECs, que eles chamam, dos padrões, né? Uhum. Você pode navegar pelos padrões de uma forma organizada por mecanismo de ataque. Né? Então, eu quero navegar por... Eu quero ver padrões de ataque que usam interceptação. Né? Uhum. Ou eu posso navegar por domínios de ataque. E aí, é claro, a gente convida o pessoal a entrar lá no site do CAPEC e dar uma listada nos domínios e no mecanismo de ataque, né? Mas como os mecanismos é muito extenso, a gente vai citar alguns, e os domínios de ataque a gente vai citar os seis todos, todos os seis aqui que são bem tranquilos. Eles têm, nos domínios, por exemplo, são 463. Né? O que me chama um pouco a atenção, e o próprio Shostak, se não me engano... Andrew. Eu acho que é o Andrew Shostak que fala, dá uma certa criticada, eu já pego aqui a referência... Deixa eu fazer uma correção aqui. A gente sempre fala Andrew Shostak. Mas, na verdade, os autores do livro aqui, do New School of Information Security, que é o que a gente está citando, é o Adam Shostak e o Andrew Stewart. São dois autores. Sim, leu o nome errado. Ele está misturando o nome de um com o sobrenome do outro. Então, o nome do autor é Adam Shostak. Adam Shostak. Isso. Tá. Na verdade, o que ele fala aqui na página 106, espera aí, do livro Threat Modeling, Designing for Security. Eu vou colocar o show notes lá dessa obra. Mas ele dá uma certa criticada que, embora seja bastante útil, isso pode ser usado tranquilamente em qualquer auditoria, enfim, testes de invasão, coisas do gênero. A divisão é um pouco complicada, difícil. O Vinícius até achou bem interessante, mas eu acho um pouco difícil de se localizar dentro daquilo. Né? Tem algumas coisas que estão nos domínios, mas não estão nos mecanismos, enfim. Né? Tem esse, é por isso que é importante que o ouvinte acesse todos esses, tanto o CAPEC, CWE e o CVE, e veja a relação, consiga compreender a relação. Não é fácil. É algo que exige, sim, um estudo e um conhecimento ali, até para poder interpretar. Mas enfim, mas é uma tentativa de organizar muitas vezes algo que não é organizado dessa forma, né? Acho que a gente pode começar dando... Oi. Eu gostei do que eles fizeram. A gente não tem nada parecido com o que eles fizeram. Né? Então, não é porque não tem outra iniciativa parecida que essa é a melhor. Né? Mas eu gostei bastante da maneira como eles organizaram isso aqui. Porque você pode ir navegando até de uma maneira quase natural ali, né? Você vai, você tem links relacionando as coisas, e ele serve como ferramenta não só para quem faz uma auditoria de segurança num sistema, né? Faz um teste de invasão ou coisa assim, mas também para quem é o analista, por exemplo, tá fazendo análise de um software lá, tá fazendo o projeto de um software. De um novo sistema, ou da implantação e tal, dos tipos de coisas que ele tem que cuidar. Verificar, né? Ele tem que verificar. Isso é bem interessante. O Shostak, ele dá uma simplificada. Ele diz aqui também, nessa mesma página 106, que se você pegar 5 minutos para cada uma dessas entradas, você levaria 40 horas de trabalho para verificar todas, né? Mas... se você for verificar cada um dos CAPEX, né? O problema é que demora muito mais do que 5 minutos. Mas o detalhe... Dependendo, você vai levar as 40 horas para apenas uma delas. A questão é que o que está aqui no CAPEC, esses padrões de ataques, né, esses padrões comuns de ataque, eles, várias dessas coisas podem ser automatizadas, e o são. Uhum. Então, nós temos ferramentas por aí que automatizam a verificação de algumas dessas, dos CVEs, das vulnerabilidades, verificam algumas questões dos CWEs, algumas fraquezas conhecidas, né? E também verificam realiza algumas tentativas usando técnicas comuns, simples, digamos assim, que a gente encontra no CAPEC. O detalhe é que para qualquer verificação mais aprofundada de um sistema, você vai ter que meter a mão na massa, no sentido de que vai ter que começar a ajustar alguns ataques específicos ou direcionados para aquele ambiente, para aquela estrutura. Sim. Então a ferramenta ajuda, é uma mão na roda, mas ela não resolve, ela está longe de resolver todos os problemas de uma verificação de segurança. Sim, sim. Em teste de invasão, por exemplo. É. Vamos entrar então nos mecanismos e domínios. Nós vamos nos deter um pouco mais nos domínios, mas a gente dá um exemplo de hierarquia também em relação aos mecanismos, né? E um deles é a injeção, é o injection, né? Como é que é essa estrutura colocada ali dentro do injection? É dentro do injection, Guilherme, a gente tem... que é um dos mecanismos, né, de ataque, né? E, entre os mecanismos, a gente tem esgotamento de recursos, coleta de informações, interações enganosas, abuso de funcionalidade. Tem várias coisas aqui. Análise do alvo, manipular usuários de sistemas. Isso tudo são mecanismos de ataque. Dentro do injection que tu citou, a gente tem, por exemplo, injeção de parâmetros, inclusão de código, injeção de recursos, e, por exemplo, injeção de comandos, command injection. Sim. E aí um caso mais, vamos dizer assim, conhecido de injeção de comandos é o SQL injection, por exemplo. É, ele tem outros ali que são interessantes também, né? Tem. Não vamos falar sobre todos, mas ele fala flash injection. Tem injeção de flash, de comandos do sistema operacional, de XML... de injeção de terminal do Linux, de e-mail, assim, tem N coisas que o atacante pode fazer, né? Envolvendo apenas o command injection. Sim. Dentro de injeção. Né? Dentro de injection. Então a gente tem vários subitens ali, e para quem for até o SQL injection, vai encontrar lá não só a descrição do problema, os sumários, pré-requisitos e tal, como vai, inclusive, encontrar exemplos de como isso é explorado. Uhum. É bem interessante. Técnicas de verificação se o problema está lá ou não, qual é o risco desse tipo de problema. É bem completinho. Até a gente poderia colocar no show notes o link direto do SQL Injection. Até o pessoal poder clicar lá direto e olhar. Estava providenciando isso. Aí você vai encontrar... Só uma coisa, Vinícius. Tem ali o Presentation Filter acima. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Logo no início da página, tem lá um campinho que ele, por default, assim, Presentation Filter, diz Basic, que é só as informações mais básicas daquele padrão de ataque. Você clica ali e coloca o Complete, que você vai ver toda a informação. Aí você vai ver realmente como é interessante as informações que eles colocam lá, nessa classificação que eles fazem. Bom, isso é dos mecanismos, né? A gente deu uma palhinha aqui, né, do mecanismo. Essa navegação dos mecanismos. Mas a gente tem a navegação por domínio de segurança. De ataques. Desculpa, domínio de ataques. E aí é bem interessante porque tá bem resumidinho, então dá para citar todos. É. O primeiro domínio é engenharia social. Certo. O segundo domínio é cadeia de fornecimento. O terceiro domínio, comunicação. O quarto, software. O quinto, segurança física. E o sexto, hardware. Aí, pra gente pegar o caso da Lenovo, que a gente tá, né, e do Superfish, né, que a gente até juntou com o assunto principal, justamente pra poder utilizar, a gente tem ali dois domínios de ataques envolvidos. A gente tem supply chain, né, que é modificação da integridade durante a manufatura. Então, não chegou ainda na distribuição, né? Sim. O equipamento está sendo manufaturado e tendo software instalado para daí ser distribuído. E a gente tem, dentro do domínio da comunicação, a gente tem a interceptação e manipulação de protocolos. Sim. Tá? Então, no caso da Lenovo, essas duas coisas se encaixam, porque houve modificação na cadeia de fornecimento. Lembrando que a NSA também fez isso com os roteadores da Cisco, né? É. Em que eles interceptavam, aí não a manufatura, interceptavam na distribuição dos equipamentos, alteravam os equipamentos, reembalavam e enviavam para o consumidor. Né? É interessante que nem todos esses domínios eles são aplicáveis à vida, o dia a dia de uma empresa. Uhum. Né? A questão da cadeia de fornecimento, por exemplo, ele pode parecer um tanto quanto irreal, né? Enfim, capturar os equipamentos que a empresa compra para colocar um bug lá dentro e depois conseguir monitorar por fora. Mas, como o CAPEC ele se propõe a fazer essa enumeração, acredito eu, exaustiva dos ataques, uhum. ele coloca a questão da cadeia de fornecimento aqui. E é interessante. Mas olha que tu coloca que parece meio irreal, né? Só que Lenovo e Superfish é justamente um caso de cadeia de fornecimento. Sim. E durante a manufatura. NSA e Cisco é justamente um caso da distribuição. Durante a distribuição. É. É. E se a gente entrar em cada um deles ali no supply chain, during manufacture, a gente ainda tem outro, ele é pai, né, de outros ataques, né, a alteração da integridade durante a manufatura ele envolve outros, ele vai correlacionando, né? Correlacionando, e às vezes as correlações que estão dentro, essa é a minha crítica, né, tem certas correlações que estão dentro do domínio, mas que não mencionam os ataques, né, ou melhor, não os... Às vezes o domínio não relaciona com o mecanismo, que seria a minha crítica. Mas também é possível baixar um XML ali e depois fazer as relações internas, né? E tem um detalhe, nessa questão por domínios, vários deles você vai encontrar referências. Nesse, por exemplo, na modificação de integridade durante a manufatura, se você colocar o Presentation Filter lá no Complete, né, você vai ter uma série de referências ali embaixo, documentos falando sobre... a questão de ataques no que diz respeito à cadeia de fornecimento. Sim. Então, tem até o SCRM, por exemplo, que é Supply Chain Risk Management, que é o gerenciamento de risco da cadeia de fornecimento. Então, você vai encontrar lá um documento falando sobre isso. Tem vários documentos. Interessante, né? Hardware Trojans, a novel attack meets a new defense, do Yale School of Engineering and Applied Science. Não são fontes pequenas, né? Não. Então são. é muito interessante, ou seja, um recurso que indexa uma série do Mitra, eu falando CVS, WE e CAPEC, né? São ferramentas muito interessantes para se entender como é que os ataques funcionam, entender o que um atacante pode fazer, e não é pouca coisa, né? E interessante para quem é profissional na área, né, e atua na área, fazendo teste de invasão, fazendo uma avaliação de risco, etc. Ou para quem projeta um software, projeta sistemas, né, mas também para quem está estudando, porque você acaba encontrando várias referências sólidas sobre o assunto, né, sobre os assuntos envolvidos, e aí dá para fazer um belo estudo em cima disso aqui. O próprio gestor de TI, né, o gestor em geral, mesmo que ele não seja um cara da segurança, é interessante ele dar uma olhada nisso aqui. A gente sabe que temos gestores que nos escutam também, para ver o tipo de coisa que eventualmente ele pode estar exposto, né? Porque às vezes as pessoas se sentem muito seguras, muito em função de não notar muitas vezes incidentes, né? Uhum. Mas elas precisam ver também as grandes possibilidades de ataques que muitas vezes elas são expostas. Assim, é interessante dar uma passeada, o gestor que não é de segurança, mas que é de TI, dá uma olhada nisso aqui. Pensada nessas possibilidades aqui, principalmente em software, né? É comum a gente ver gestores de TI bem próximos da área de desenvolvimento. Dê uma olhada ali na parte de software para ver as grandes possibilidades de problemas que os softwares podem ter. Né? É, Guilherme, e bem nesse sentido... Existe aquela questão da percepção da realidade, né? Uhum. Essas duas palavras estão muitíssimo relacionadas quando a gente fala em segurança, mesmo até em percepção dos riscos que de fato se correm. Se por um lado coisas são ventiladas simplesmente para fazer com que se compre determinados produtos, mas que de fato não resolvem o problema. Uhum. Por outro lado, a gente tem o outro extremo, ele também é muito ruim. Em que, como não se conhece o risco, não se conhece o que pode acontecer, não se conhece os tipos de problemas de segurança existentes, ou seja, segurança é uma grande nuvem escura que Sim. não se sabe o que tem dentro dela, a gente acaba subestimando os problemas. Então, o que aconteceu com a Sony, vamos pegar grandes empresas, né? O que aconteceu com a Sony? De ter lá um arquivo com uma planilha com senhas, uhum. uma pasta dentro da rede, que acabou levando né, em último caso, a questão da invasão. A questão da Lenovo, né, que ao querer implantar por alguma razão comercial, certamente um software como Superfish na máquina, simplesmente quebrou com a segurança da certificação digital no que diz respeito à navegação. Né? E tantas outras situações que a gente vê empresas fazendo controle de acesso no client-side, ou seja, com JavaScript. Coisas assim, erros que são bem comuns e que, no entanto, as pessoas responsáveis, direto ou indiretamente, por aquele ambiente, por aquele sistema, não têm noção de que isso pode estar acontecendo. Ou de que isso pode vir a acontecer no seu sistema, no seu software. Então, nesse sentido, o CVE é bem interessante, como tu colocou, para se dar uma navegada lá, e como está dividido na parte de domínios, é bem interessante, que quem desenvolve software pode ir direto lá em software. É o CAPEC, né? É no CAPEC, né? Você falou no CVE. Falei CVE não, CAPEC. É. Pode ir direto no CAPEC, lá na parte de navegação por domínios, vai em software, e lá vai ter uma listagem de todos os padrões comuns. Padrões comuns, não quer dizer que são todos os padrões, mas os padrões comuns de ataque a software. E pelo menos com relação àquilo ali, você deve estar familiarizado. Isso vai fazer com que você se dê conta do real risco que uma aplicação tem, né, se feita de determinadas formas. E tem outra. Existe, é inegável, no Brasil cada vez isso se reforça, existe um dever de segurança aplicável a qualquer empresa que lida com informática. No caso, são todas as empresas. Todas as empresas, principalmente aquelas que lidam com dados pessoais e dados sigilosos, dados sensíveis de clientes, elas têm um dever de manter o seu ambiente seguro. O próprio Marco Civil coloca em diversas situações o dever de manter um ambiente controlado e de segurança. Sim, manter um ambiente controlado e de segurança vai envolver, entre tantas coisas possíveis, né, se defender de determinados ataques. Né? A gente precisa conhecer quais são os ataques, não para atacar, né? Não está falando essas coisas para ensejar as pessoas que ataquem as outras, mas pelo contrário, que elas possam se defender adequadamente conhecendo quais são os ataques, senão elas não vão conseguir se defender. E tem uma coisa que é interessante, né, Guilherme? Que quando a gente já, em nossas conversas, assim, várias vezes a gente já chegou nesse ponto, né? Quando se fala no ambiente seguro, ou se fala, não só de maneira mais genérica, né? Evitar ataques e não sei o quê. A gente sempre chega à conclusão de que aquela pessoa, aquela equipe que é responsável, a empresa que é responsável por um determinado sistema, ela deve pelo menos defender o sistema daquilo que é conhecido, daquilo que é comum. Sim. Aquelas atividades mais comuns que se espera de uma pessoa que não é negligente, né? Na sua função. Uhum. E à medida que vão surgindo essas classificações de ataques, padrões comuns de ataques, vulnerabilidades conhecidas, vulnerabilidades comuns, fraquezas comuns. O próprio WASP, né? A própria WASP. Ou seja, se você trabalha na área de segurança, você não pode estar alheio a essas informações. Senão você pode ser acusado de negligência, né? Você não conhece o mínimo que existe na área. Então, pelo menos quanto a essas coisas mais comuns, né, deve-se haver uma preocupação clara em se defender. Eventualmente, obviamente, é essa a natureza da segurança, né? Vai haver uma vulnerabilidade que vai passar, vamos dizer assim. Sim, porque é impossível. Que é impossível 100%. Evitar todas. É aquela história da assimetria que o professor Pedro Rezende coloca, né? Quem defende tem que defender tudo. Tem que remover todas as vulnerabilidades. Quem ataca tem que encontrar apenas uma. É. Eu estava abri o WASP aqui enquanto a gente falou bastante sobre injeção. O primeiro é a injeção, o primeiro, o A1 ali do top 10 do WASP é a injeção. Tem fala, inclusive, que sobre LDAP injection, SQL injection, que a gente consegue correlacionar também com algumas coisas do CAPEC aqui. O primeiro mecanismo que a gente falou aqui, né? Uhum. Vinícius, de minha parte, eu acredito que era isso. Não. O que eu recomendo, na verdade, é que o nosso ouvinte, ele passeie pelo CAPEC, pelo CWE, pelo CVE, se é que ele já não conhece. Os links estão ali no show notes, então é possível ir passeando. Algumas coisas que a gente comenta aqui eu vou colocar ali também. E basicamente é isso. Pode assustar um pouco no começo, mas é um bom conhecer esses ataques, conhecer essa listagem aqui, é um bom começo. Não apenas para as equipes de TI, para as equipes de segurança, mas também para os gestores e para as equipes de TI em geral, que também muitas vezes são os responsáveis pela segurança em muitas empresas. Não fiquem alheios a algo tão sólido que já foi construído nessa relação, nessa questão em relação aos ataques. Eu coloco, Guilherme, para encerrar a minha participação aqui, que é muito importante que ao terminar de ouvir esse episódio, né, você saiba o que é um ataque, saiba o que é uma vulnerabilidade, fraqueza, os métodos de ataque, as três coisas que precisa para o ataque acontecer, o MOM lá do Flieger, né? Uhum. E tenha esses links aí do Mitre, o CWE, o CVE e o CAPEC na sua barra de favoritos no navegador. Né? Então, se você terminou de ouvir esse episódio e tá com tudo isso, ótimo, atingimos o nosso objetivo. Legal, de minha parte era isso, Vinícius. Esperamos todos no episódio 71 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.